Ele tá te proporcionando uma vida de luxo. O que o dinheiro compra, ele te dá de tudo. Agora você tá apostando o que sempre quis. Viagens pra Dubai, Nova York, Itália e Paris. E eu só te levava pro interior. No nosso quarto ar-condicionado era um ventilador. E a gente suava fazendo amor. Não tá feliz que eu tô sabendo. Por mim. E eu só te levava pro interior. No nosso quarto o ar-condicionado era um ventilador. E a gente suava fazendo amor. Não tá feliz que eu tô sabendo. Só tá com ele por causa da grana.